Parece que há um preconceito no geral contra o feminismo, né? As pessoas escutam falar de feminismo, elas já querem sair, elas não. Sim, não, é porque o feminismo, a palavra, remete ao machismo. Então, as primeiras vezes que eu escutei sobre o feminismo, eu achava que era o contrário de machismo. E também, nossa, eu não vou ser feminista porque é o contrário de machista. E quando você começa a procurar, você se dá conta que, tipo, é totalmente diferente, não é o contrário de machismo, é em busca de uma igualdade.